39 anos de batalha sem descanso na vida. 19 anos trapos juntos com a mesma rapariga. 9 bocas de criança para encher de comida. Mais de 1000 pingentes na família para dar guarida. Muita noite sem dormir, perdida na fila do INPS. Muita xepa sobre a mesa, coisa que já não estarrece. Todo dia um palhaço dizendo que Deus dos pobres nunca esquece. Bilhete mal escrito que causou um certo interesse. É que meu nome é João, do amor divino de Santana e Jesus. Já carreguei, não aguento mais o peso dessa minha cruz. Sentado lá no alto do edifício, ele lembrou do seu menor. Chorou e mesmo assim achou que o suicídio ainda era o melhor. E o povo lá embaixo olhando o seu relógio exigia e cobrava sua decisão. Saltou sem se benzer por entre aplausos e emoção. Desceu os 7 andares num silêncio de quem já morreu. Bateu no calçadão e de repente ele se mexeu. Sorriu e o aplauso em volta muito mais cresceu. João se levantou e recolheu a grana que a plateia deu. Agora ri da multidão executiva quando grita, pula e morre seu otário. Pois como tantos outros brasileiros é profissional de suicídio e defende muito bem o seu salário.